chama Travesseiro da Itucã, capital 01055. Tem um aeromédico que é com destino no momento, mais de uma pista, pouso em 3 minutos. Livre frequência para coordenação do setor Guardião 05, bom voo. Taxi C1 ZA10, são 3897. Uniforme. Eita, tráfico da Polícia Militar cruzando a Baía de Todos Santos. Um helicóptero batendo 500 pés. Chalé 6314, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, alterna 12085, Chalé 6314. É Sul Novembro, reporte visual com campo. Desça 2000 pés sem restrições, ajuste 1012, reporte localizador. 1012, 2000 sem restrições, chamar a estabilizar localizador 1002. Ok, entendeu? Alinhar e decolar da cabeceira no zero, TAM 31 no 55. Afirmativa. Tem o Mike Victor copia? Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 430, decola da 197, só com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge intercepta o Zulu 6, prossegue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Acione transponder 5455, controle em 119.8. Papai Romeu, hotel Mike Victor. Confirme o POB. Ciente para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre 1186, bom voo. Torre 1186, meia dúzia, bom pouso, Eco Zulu Novembro. Graças, 86. 86, para o táxi, está 3897. Tem 228, 4 horas e 10, alternando Galeão. É, poderia repetir novamente os dados, 228, Galeão e autonomia? 4 horas e 10, o 3897. Táxi, Apátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, lá chame a torre em 1-8-6, 1012 altímetro, TAM 3897. Prossegue com 1012, Apátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, 18-6. Grato, uma boa tarde, boa semana. Uma boa, TAM 3155, decolando o perfil da DAEL. 3155, boa noite, contato radar na decolagem, só 340, saída da DAEL. Para o 340, 31155. Negativo, seu solo J. 317, o Max Serra Golf, libere próxima esquerda na Quebec, aguardando para prosseguir ao Pat 4. Confirme, o Romeu Quebec Lima, contato radar, mantendo nível 080, passando a posição Conte, mantém a proa do VOR, sua intenção de pouso na 17, confirme. Ok, então vou ir na proa de Pelo, aguardando a chegada Bonf, reporte descida, Romeu Quebec Lima. No 602, autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado. Chamada estabilizada no ILS 10, gol no 602. Baixou, checou? Sim, senhor, passado checado na cortiça. E pouso no 7, aqui no November, 120 graus com 12 nós. Pelo autorizado, November. Oi, Salvador, boa tarde, são 3297, quanto espera da 10, pronto. 3297, a linha decola, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. A linha decola no 0, são 3297. Paulo Gol na 077 para pushback e acionamento no gate 612. Tá livre no portão 612, chame táxi no Duno, no 077. Autorizado, Gol na 077. Localizador visual com 10, Gol no 602. Torre, 118.6, bom pouso, Gol no 602. 18.6, obrigado, bom trabalho. Metro de Novembro, no solo R21, autorizado, até o Pátio 5 está livre, então boa tarde. Serra Golf, ingresso na pista, observa que o Metro de Novembro ingressa e reporta liberando o Pátio 4, agilizando aí, o Mike Serra Golf. 73, a autorização Corfins. É, 1273, chamou o solo, é isso? Confirmo, para a Corfins, para a escuta 360. Informação é a Quebec, autorizada nível 3620 para Confins, conforme rota do plano, Pesulu no meia, após conforme. Autoriza decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após Leda direto bridge. Acione 5465 e o controle 1198, Golo 273. Ok, 360 para Confins, Pesulu no meia, depois segue conforme na Dael Leda, após Leda Bridge. 8, o melhor, 5465 transponder, 198 controle de saída, 127. Correto, chame pronto para puxa acionar. Camarada, obrigado. Check 3 autorizado por 10, vento 120 graus com 12 nós, 12 nós. Ok, trem baixar travado, Gol 602. Livre pouso. Livre pouso. Na decolagem, só 340, saída dela. 340 dela. 3155 Recife, 1251, alternando 3325, boa noite. Volta para o Wisconsin Uniforme. Wisconsin Uniforme, torre 118, meio bom pouso. Índio November Alpha, estacionado 0117, confirme. Proa da rotatória da presente, em condição? Mantenha a proa da rotatória, atenta a área de sobrevoo proibido em Camaçari. Até 1.500 pés, reporte para descida, o Índio November Alpha. 7, aguardando liberação para pouso, Whisky Oscar Uniforme, ajustando 012, uma centena com 12 nós. Afirmativo, já avisou o contrato. Paulo Salvador, voo na 077, acionado, estamos com 182 a bordo, autonomia 0349, alterna Campinas para o táxi. Voo no 077, que pediu táxi? Afirmo. Ok, você vai seguir o 37 da companhia, através do 4, com o número 2, via Índia, Alfa, ponto espera, chame a torre 186. 1012, o Gono 077. Bem, seguindo o tráfego da companhia, Índia Alfa, altímetro 912, quando lá, torre 286, voo na 077. Dois, no solo 25, direita, 219, solo, boa tarde. 219, livrar, obrigado. Paulo, gol 1567 está pronto para o táxi com o PLD de 191, alternando com o FINS com 3 horas e 43 minutos. 191 com o FINS, 3 horas e? 43. Ok, copiado, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1186, gol 1567, altímetro 1012. Direita, pode esperar 186, obrigado, voo 1567. 1602, livrou? 1602, pousou, livrou na Fox, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Gente, Alfa vai chamar antes da Juliette, 1602. Quebec Lima, voe na proa de Dona, está autorizado descida até 2.000 pés com 1.012 no ajuste, reporte livrando 080. 7, a livre à direita até o parque 5, então boa tarde. 567, boa tarde, além da cola pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Além da cola da 10, gol 1567. Quando pronto, está livre descida a 2.000 pés. Da presente voo Itona, reporte livrando 080, ajuste 1012. Tá, mais de 2.000 pés, está agendado a 8.000, Tá 3897 Recife agora, 1251, na alternando 3325. O 601, posição 7, puxa estacionamento. Confirme. É o Gol 601, puxa estacionamento. Ok, o 601 vai aguardar uma passagem do 37 da companhia, que vai passar a retaguarda e ingressar no portão 8. Nós mesmo liberar o setor e iniciar no 7. No 601. 601, gente, a passagem da aeronave da companhia após iniciar o Gol 601. O 602, agilize o táxi, ingresse na Juliette, portão 08. Gente, agilizando aqui o 602 Juliette pro 08. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém o no zero, 77. Decolo de 29, controle 119, decima 8, bom voo, boa tarde. Ativo, 19, 8, 5, 6. Controle de Salvador, boa tarde, o Gol 1567. No 567, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 360, saída agora ali. Olha 360, 1567. Direto Gole? Ah, direto é Val, 1567. Ah, melhor ainda, obrigado. Direto é Val, 1567. Livre decolagem da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. No 567. Na escuta, prossiga, 67. Sobe restrição 340. Ah, restrição 340, 567. 32, controle 119, decima 8, bom voo, boa tarde. 98, boa. comigo, o Nozelo 77 passa 1.200, pode voar na EL? O 077, boa tarde, contato radar na decolagem, só 360, na proa de da EL da presente. Boa de da EL. Gol 601, temos 181 a bordo, Campinas, 4 horas. Está livre o TAC, Juliette Alfa, ponto de espera da 10. Conheço Juliette não, via Pátio, Índia e Alfa, ok? Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 1986, 1012 altímetro. 1012 ajuste, Índia, Alfa, ponto de espera 786, gol 601. Bom, 567, chame Recife, 1125, corrija, 1260, alterna 1288, boa noite com o voo. Recife agora 260, com alternado 1288, 1567, bom trabalho. Gente, livre acionar, chame pronto para o táxi, hotel Mike Vitor. Índia November Alpha, desça para 1.500 pés. Boa tarde, Gol 601, está aproximando o Pátio Cara da 1.0. Gol 601, ali, decola, pista no 0, vento 1.20 graus com 0.8 nós. Confirma a linha aí, decola, Gol 601. Bem, decola. Quente, Gol 601, forte chato esse ponto. Sim, deixa eu chegar aqui. Zero um, decola 37, controle 119, decimal 8, tem um bom, boa tarde. 19-8, Gol 601. Controle Salvador, Gol 601, passa 1700 na Dael. Boa, Gol no 601, contato radar, subiu para o nível 360. 360, Gol 601. Gol no 077, chama agora Recife. Frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, tem uma boa tarde. Boa. Salve Salvador, boa tarde. Eu vou chamar a 6259, autorização 3280 agora. Quebec Lima. Ativo, Romeu, Quebec Lima. Desce inicialmente para 2.500 pés, aguardando ultrapassagem de um tráfego visual, 1.500 pés, indo para a final da 1.7. Ok, tá descendo para 2.500, Romeu, Quebec Lima. Nível 36200, via pelo disco 50, decola com curva à direita, subida da El, até a lida pós-direto Bidev, onde intercepta a aerovia. Aciona 5452 no transponder e o controle em 119 decimal 8. Oxené 6259. Gente, Oxené 6259, autorizado 360 para Guarulhos, do PV 59, após decolagem curva direita da El Niro, intercepta o PV 50, 4352 no transponder 1198, ao controle de saída, o Oxené 6259. Ok, eu vi a Eperuísk 50, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev, e o transponder é 5452. Repetindo então, Peruísque 50, saída da El Leda, Bidev, intercepta Peruísque 50, 5452, 198, controle de saída, o Chanel 6259. Estimativo 360 autorizado final, chame para puxa acionar no portão. Tá no 5, é isso? Estamos no 5, vai chamar para o Jack acionamento, o Chanel 6259. Para o Jack acionamento, com o 273, por 3. 273, chama para o táxi. Para o táxi, 273. Atenção, Mike Vitor, livre táxi, reporte na Papá, para ingresso no 17. Oscar, o teu Kilo chamou o solo? Aqui é o Oscar, o Kilo, autorização de tráfego. Ciente 220 para São Paulo, qual pátio que se encontra? Pista, decola? Pago o pátio para o carro e decola do 17. Transporte enfermo, confirme? Afirmo. Gol 1601, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251-3325, Gol 601. Escola da 107, com curva pela direita, subida da El até Lida, após Lida direto Ilhéus, onde intercepta a aerovia Whisky Uno e prossegue conforme a rota do plano de voo. Acione 5432, controle 1198 e a torre 1186, Oscar, até o que?